A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu prorrogou o início das aulas nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil do dia 5 para o dia 10 de fevereiro. Também foram alteradas as datas da volta dos professores e funcionários das unidades, como merendeiras e auxiliares de serviços gerais. Os professores retomarão os trabalhos no dia 6 de fevereiro e os funcionários na próxima segunda, dia 3. De acordo com a Prefeitura, a alteração do calendário foi feita para que o início do ano letivo 2014 no município coincida com a data do Estado. A rede municipal de ensino tem cerca de 23 mil estudantes matriculados no ensino fundamental e 5 mil nas unidades de educação infantil. Os professores retornam às escolas e CMEIs antes dos alunos para fazer o planejamento e a organização das atividades que serão trabalhadas no primeiro semestre. No dia 4 de fevereiro, está programada uma reunião com os novos diretores das unidades eleitos em dezembro. A data em que eles e também os supervisores assumirão os cargos está sendo definida pela Secretaria de Educação. A segunda etapa das matrículas nas 51 escolas municipais também será transferida para o dia 3 de fevereiro. As unidades abrirão vagas para os alunos egressos, que vêm de escolas particulares, outros municípios ou estados, além das transferências de alunos entre unidades da rede municipal. Nos 32 CMEIs, as novas matrículas serão abertas a partir do dia 10 de fevereiro. 500 novas vagas serão disponíveis já para o início do ano letivo. Para o restante do ano, a Prefeitura espera abrir mais 2.500 vagas. Maurício Freire, para a CBN Foz.